Leia comigo em Jeremias, capítulo 4, versículo 3 em diante, nós vamos ler assim. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós campo novo, e não semeeis entre espinhos. Lavrai para vós um campo novo, e não semeeis entre espinhos. O versículo 3 mostra claramente Deus dando uma orientação para a gente cuidar de um campo, lavrar o campo e não semear, aonde? Entre espinhos. Nós temos que semear, mas somos nós que decidimos como e onde. O Senhor dá uma orientação. É muito claro, irmão. Um terreno, uma terra, pode ser o relacionamento entre duas pessoas. E nós gostamos muitas vezes de tentar alguma coisa com aquela pessoa. E na hora que a gente vê que a gente cai fora, fica livre, ó, já tentei. Na verdade, a gente estava doido para não dar certo aquilo, para a gente só falar, ó, já tentei. É como a gente tem, às vezes, que ligar para alguém, ai, graças a Deus ele não estava lá. Ó, diga que eu liguei, viu? Você está rindo, irmão? Acontece com você? Olha. Olha, eu liguei, gente. Eu liguei. Olha. Eu não posso fazer nada. Eu liguei. Olha. Quantas vezes você ligou? Ah, eu liguei. Quantas vezes você ligou? Ah, eu liguei, gente. Nós sabemos. Bem, tem espinho nesse relacionamento. Tem ou não tem? Tem algum espinho nesse relacionamento. E nós estamos fingindo de semear nesse lugar. Ó, eu liguei, gente, eu fiz a minha parte. Eu dei um passo, eu... Vai colher? Não vai colher, não. Entre espinhos, não tem como semear. O que o Senhor nos ensina é, vá até o irmão. No que depender de vós, estudamos hoje de manhã com a Daniela. No que depender de vós. Estejais em paz com todos. Não adianta semear nada entre espinhos. Está com o coração amargurado, está com o coração cheio de rancor. Quer ainda alguma coisa? Não semeie antes que o campo esteja limpo. O Senhor diz assim, assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai para vós um campo novo. Vai retirar da terra todos os espinhos, vai limpar o campo, lavra o campo, põe a terra bem fofa, depois semeia alguma coisa. É um princípio, nós é que decidimos como e onde vamos semear. Nós podemos semear do nosso jeito, mesmo no meio dos espinhos, no meio das pedras, de qualquer jeito, para a gente se dar assim por... Bem, eu cumpri minha parte, eu fiz, olha, eu me esforcei. E aí o Senhor vem, então eu quero que você continue se esforçando, mas não é para semear não, filho. Primeiro é para lavrar o campo. Mas eu não sei porque que Deus não faz, Deus não responde. Deus, eu já tentei, o diabo veio de novo. Não, para se matar, se esfolar, mas deixar o campo sem espinhos. É um princípio da semeadura. A gente vai e estuda sobre semeadura, então vamos semear, então vamos plantar, Deus vai dar 100 vezes mais, como Isaac, 100 vezes mais. Mas a terra está cheia de espinhos, o coração está cheio de espinhos, o relacionamento está cheio de espinhos, a história está cheia de espinhos. O irmão me procurou lá no interior certa vez e disse assim, eu queria uma ajuda, eu queria uma palavra, uma sugestão, uma orientação, porque nós estamos comprando uma rádio e essa rádio é uma rádio comunitária e nós estamos investindo um bom dinheiro e tal. E o que o senhor acha? Eu disse, olha, em outras palavras, eu disse assim, não semeie nesse campo. porque as rádios estão sendo tomadas pela Polícia Federal, nenhuma delas tem autorização ainda. Se você vai comprar tudo isso, você vai perder esse dinheiro. Não, não, não, não, mas em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Olha, a coisa vai, Deus tem mostrado, Deus tem falado. Até que o momento eu falei assim, não, presta atenção. Você me perguntou por quê? Era para eu dar uma palavra, ou era para eu te abençoar, ou era... Não, é porque eu para saber o que, que é. Não, você já decidiu, é, nós vamos comprar. Então, amém, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, que o Senhor te mostre tudo. Uns dias depois, nós falamos com um irmão que estava lá, cadê aquele irmão? Olha, pegou um empréstimo, comprou a rádio, perdeu tudo, a polícia veio e tomou todos os equipamentos, e está endividado, e coitado, ele não tem condição, não tem de onde tirar o dinheiro. Não adianta semear em terra cheia de pedras, em terra cheia de espinhos, onde as coisas não dão certo, onde as coisas não estão, pelo Espírito de Deus, afofadas. A terra está perfeita para cair a semente. Deus já trabalhou naquilo tudo, está em coerência com a palavra de Deus. Não adianta. É uma outra instrução que eu tenho que entender antes de me entusiasmar com o princípio da semeadura. Que normalmente quando a gente se entusiasma com ele é só por conta de dinheiro. O que semear e onde semear? Leia comigo Marcos. Diga comigo, irmão, eu estou aprendendo. E eu nunca mais vou perder o que Deus está me dando nessa noite. É sabedoria, irmão, é palavra, é ensino. Uma hora o Espírito de Deus vai soprar e é o momento exato de você e eu nos lembrarmos, olha, não é assim. Meu Deus, eu já estudei sobre isso, é assim isso. Deus vai fazer isso. No capítulo 4, o verso 3 diz assim: ouvi, escutai, saiu o semeador a semear. O semeador saiu a semear. Agora lá no versículo 11, ele diz assim: a vós é dado saber os mistérios de onde? Do reino de Deus. Esta é uma parábola que envolve todo o ensino de Deus sobre semeadura. E a semeadura diz respeito ao reino de Deus. Um homem é o semeador. Eu e você no reino de Deus somos quem semeia. E nós precisamos entender que, primeiro, alicerce sólido, inquestionável, qualquer semeadura frutífera será no reino de Deus. Não tem como nós nos entusiasmarmos com uma semeadura que não seja no reino de Deus. O que, que é isso? Eu tenho que dar o dinheiro para a igreja? Não, nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de um princípio. Você vai entender um pouquinho mais daqui a pouco. O princípio de viver para semear. E já temos visto essas condições mais fundamentais de como semear para frutificar, de semeamos em todo o tempo, temos que andar na presença do Senhor, e agora estamos entendendo, a semeadura é um princípio do reino de Deus. O semeador sai a semear e isso é um mistério do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente em terra. O verso 26 diz: assim como se um homem lançasse semente em terra, o reino de Deus, ele é essencialmente a atividade de semeadura. Por isso, é um princípio inquestionável, imutável, inegociável para a prosperidade da vida. Semeadura. Não tem a ver só com um dinheiro numa área particular, tem a ver com todo o reino de Deus. Por isso é que Deus disse: Isaac, me obedeça, siga o que eu estou falando, fique aonde eu estou dizendo, cuide de pôr em prática o que eu estou orientando, porque eu serei contigo, eu te abençoarei, e porque eu te abençoo, aonde você semear, vai colher 100 vezes mais. Irmão, Deus deseja colocar em prática um princípio dele. Vamos estudar mais adiante o princípio do crescimento. Ele deseja colocar em prática esse princípio porque a sua palavra já foi liberada, que o universo cresça e se expanda sem limites. Para ele executar alguma coisa nessa terra, ele tem que criar do nada algo, e ele lança uma semente, e essa semente nasce, e ela brota, e ela gera muito fruto, e o reino cresce através de semeadura, de sementes plantadas pelos semeadores, que são os filhos de Deus, que obedecem a ele, e que porque obedecem, planta o certo, no lugar certo, na hora certa, e vai colhendo 100 vezes mais, e assim o reino de Deus vai se expandindo. Rapidamente, para entendermos, se eu vou semear num negócio, tem que ser por causa do reino de Deus. Porque senão vai até frutificar uns 20, uns 30, uns 40, mas logo aquela semeadura morre porque é muito espinho, é muita pedra. E se eu não estiver obedecendo o caminho do Senhor, alguém vai comer o que eu semeei, não vai adiantar nada. Enriqueceu, enriqueceu, enriqueceu, mas bateu as botas, morreu, pude tanto trabalhar, teve um infarto, e agora a viúva vai desfrutar de tudo com um companheiro novo. Os filhos vão torrar tudo, porque eles estão agora administrando a empresa. A semeadura não é um princípio para atender a nossa demanda. A semeadura é um princípio que atende à demanda do reino de Deus. Eu não preciso me preocupar com minhas coisas. Se eu me preocupo com o reino, as outras coisas não são acrescentadas. Então, todo princípio de semeadura, ele será frutífero, abençoado, se é dentro do reino de Deus. Por isso Jesus diz, o reino de Deus é como um homem que lança a semente. Todas as áreas da nossa vida estão dentro do princípio da semeadura. Não é só dinheiro, é todas as áreas. Por isso precisamos entender sobre semeadura como princípio.